neste campo, queremos agradecer aqui a colaboração dos irmãos Gonçalves, que foi extremamente importante a colaboração deles para a constituição deste campo. Nós tentamos, dentro da nossa direção, e aqui elogiar toda a direção, que de uma forma completamente desinteressada tenta dar o melhor para estas crianças e cada vez evoluímos mais no sentido das crianças terem melhores condições para estar nesta instituição. Agradecer à Câmara toda a colaboração, o Nuno já disse que vai dar a rede, vai fornecer aí a rede, que é importante também para que as bolas não vão para aí. Estamos a falar do autocarro, a Câmara tem colaborado também na questão do autocarro e acho que vai continuar a colaborar. E também, também temos que enaltecer esta sinergia em que existe entre a Câmara e a Casa da Obra. Nós temos sempre as instalações disponíveis para a Câmara Municipal. E é bom, o Futebol Clube de Oliveira do Hospital ofereceu as bolas para os meninos. Foi importante, acho que poderíamos ter arranjado outras bolas, mas também foi importante e é simbólico que seja o clube aqui da terra oferecer as bolas que o meu cunhado ofereceu. Pronto, estirando isso, também agradecer mais uma vez aos irmãos Gonçalves, é importante também, sem eles não seria tão fácil construir isto, porque toda esta casa é gerida com o máximo de cuidado, porque todas as instituições, como vocês sabem, destas, tem uma parte financeira que nós temos que ter muito cuidado para que não haja derrapagens. Não desmanada, e agradecer a presença de todos.